hoje eu acordei vomitando poesia. Nem sequer dei um bom dia pra essa vida. Embarquei na psicose, viajando nas neuroses. Percebi que quando cê tá lá embaixo, ninguém socorre. Se eu não for por mim, quem será? E a caneta escorrega, eu sinto que alguém não me deixa estar. Ah, mas eu vou ser medo, luz na escuridão. Mas com um copo de água não apaga o incêndio, não. E a potestades, maldades, infesta nessas cidades, impondo pra mim outra realidade. Me chamou na hora frágil, sussurrando VH. E o jogo desigual ia começar. E eu não me entrego fácil nesse jogo. Olhando daqui, parece ser um calabouço, onde vozes gritam e não consegue voltar. Onde o medo te rodeia por onde quer que cê vá. Estou escutando vozes, mas não sei da onde vem. Mas coloquei na minha mente, não vou ser um refém. Não importa de onde eu vim, eu não vou me entregar. Se pá, é só minha mente, eu tenho que me controlar. Estou escutando vozes, mas não sei da onde vem. Mas coloquei na minha mente, não vou ser um refém. Não importa de onde eu vim, eu não vou me entregar. Se pá, é só minha mente, eu tenho que me controlar. Deixar pra lá, eu devo tá doidão. Mas a luz do meu quarto não acende não. Abri minha janela e não vi nenhuma claridade. É noite, eu digo, estou perdido nessa cidade. Vi o mano me olhar e dizer mais um. E outros no meu pé gritando, ele não é comum. Me vi paralisado, sem chance de me mexer. Depois que eu me mexi, que eu pude perceber o valor que eu tenho. E a luz que eu trago é mais do que a fumaça do seu beck. Seu trago se embaraçou, sua vista cegou, trazendo pecado você entrou. Se pra tudo os demônios já te devorou. Mas peraí, mente pra mim não mente. Estou suando frio, como se aqui é quente. Lavei meu rosto no susto e percebi que todos nós já estamos vagando por aqui. Estou escutando vozes, mas não sei da onde vem. Mas coloquei na minha mente, não vou ser um refém. Não importa de onde eu vim, eu não vou me entregar. Se pá, é só minha mente, eu tenho que me controlar. Estou escutando vozes, mas não sei da onde vem. Mas coloquei na minha mente, não vou ser um refém. Não importa de onde eu vim, eu não vou me entregar. Se pá, é só minha mente, eu tenho que me controlar.